Paulo Salvador, SAM 3601, 180 a bordo, 4 horas e 15, alterna, galera. 415, 180, Galeão. Provado o táxi e a direita, teu ponto de espera, lá torre 18.95, ajuste 1013. Gente, confirmando apenas a frequência, não pode parar? A frequência é no ponto de espera com a torre 18.95. 18.95. Salvador, SAM 3601, bom dia. A próxima ponte espera pronta. Eita, 3601, leve a decolagem da 10, vento 90 graus, meia dúzia nós. Livre, alinhar e decolar, então, 10, SAM 3601. Galeão 3601, decolado ao 56, chame o controle 19.8. 19.8, boa. Salvador, muito bom dia, está 3601, cruzando agora 1700 da Euleda. 3601, subou 3601. Confirme, não está recebendo velocidade 1. 3601, sube e mantenha 360 na saída da El. A gente pode falar direto da El? Exato. Obrigado. Suba restrito ao nível 340. Restrito ao 340, 3601. Mantenha nível 320, restrito pelo centro, 320. Ok, restrito agora ao 320, está 3601. 3601, Centro Recife, 1251, 13325. Obrigado, bom dia, 251. dia, Oceanair 6251 com eco. Oceanair 6251, bom dia, tá pronto para cópia? Pronto, prossiga. Ok, tá autorizado Guarulhos, o nível é o 360, via P Zulu 16, até Belo Horizonte, após Trive e após Poços de Caldas. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, Bridge. Controle 19.8 e acione 5443. Autorizado Guarulhos, nível 360. Ficamos as contas do 16, Bravo Hotel Zulu, Trive Posto. Decolagem 10, direita da Euleda Bridge, 198, 5443, Oceanair 6251. Correto, Oceanair 6251, chame para o push e acionamento. Chama o Leandro, obrigado. autorizado, China 6251, chame para o táxi. Gente, o Chiné 6251, livre o táxi pelo Pátio e Índia, ponto de espera da 10, 1895 a torre. Bom dia, 6251, na linha decola da 10, vento 100 graus com meia dúzia de nós. Quando decolado aos 36, controle 119, decimal 8, bom voo. 19-8, um bom dia, 6251. Controle de Salvador, bom dia, Oxené, 6251. 6251, bom dia, contato no centro, subiu 360. Sobe ao 360, manda pro... possível pro de bridge, por favor. Oi, Leda. Leda, graças, 6254.